buscar. Perdi volta ao seu sorriso. Já não sei se dá, se ainda vai rolar. Oh, não. A primeira vez não passa, não parece ter um fim. Esse sonho, eu vou ser de novo aqui. Às vezes eu sei recomeçar, não é difícil, é preciso se querer. Uma vez, eu sei que dá pra mudar a história e começar. Agora é tudo pra valer. Se apagar da memória o que pode ferir. Separamos nossas vidas e assim te perdi. Pra ser livre, fique só. Recomeçar não é difícil, é preciso se querer. Tentar, só mais uma vez. Eu sei que nós dois podemos mudar tudo isso. Vem tentar mais uma vez. Só mais uma vez. Tem que ser agora. E vai ser pra sempre. Pra tentar recomeçar.